leva pra casa do meu pai. Me leva pros braços do meu pai. Me leva pra casa do meu pai. Me leva pros braços do meu pai. Leva pra casa do meu pai. Me leva pros braços do meu pai. Me leva pra casa do meu pai. Me leva pros braços do meu lindo noivo. Meu lindo noivo, lindo noivo, meu lindo noivo, vem me buscar. Meu lindo noivo, lindo noivo, meu lindo noivo, lindo noivo, meu lindo noivo, aqui não é o meu lugar. Me leva pra casa do me leva pros braços do meu pai. Me leva pra casa do meu pai. Me leva pros braços do meu pai. Me leva pra casa do meu pai. Me leva pros braços do meu pai. Me leva pra casa do meu pai. Me leva pros braços do meu pai. Meu lindo noivo, lindo noivo, meu lindo noivo, lindo noivo, meu lindo noivo. Sabe, queridos, hoje nós temos vivido um tempo na igreja que nós estamos mais preocupados em encher os templos e povoar mais as igrejas do que encher os céus. Chegou um tempo que a igreja tem sido chamada para estar mais perto do coração do Pai. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, o seu noivo está voltando. Levante as tuas mãos e fala: o meu noivo está voltando. Preparado ao seu lado para mim.